35 no 7, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, 35 no 7. Sou 995, confirme sua velocidade. 280. 35 no 7, confirme sua velocidade. 309. Gente. Então, 35 no 7, confirma sua velocidade a 2.00 nós? Não, agora estava mantendo 300, agora nós reduzimos para 280. Então, 35 no 7, está seguindo o tráfego da sua posição de 11 horas, 9 milhas, reduza para 250 nós. Ok, estamos reduzindo para 250, tá? 35 no 7. Gol no 995, para sequenciamento, pode manter 250 nós até mais próximo de pelo? Tá certo, vai manter. Certo. Bom dia, boa noite, 04. Boa noite, 04, essa é a identificação, autorizada a chegada BOMF, desça para nível de voo 050, QNH 1020. 050, BOMF, BOMF, 050. bearing a 980 through a flight level 200 for 110 with Indian information. America 980, Skokka Dance, cleared among arrival descent level 060, QNH 1020. 1020, I'm on arrival, American 980, and 060 on the altitude, thank you. Então, 3597, reduzindo a velocidade para 2309. 1795, acionei a indicação, autorizada a chegada a bom, desça para nível de voo 080, QNH 1020. Para 080, autorizada a chegada a bom, QNH 1020, voo 1795. 1795, confirme sua velocidade. Cada de 2020. Gol 1795, é o número 5 na aproximação, reduza para 2509 a velocidade. Reduzindo 2509, 995, autorizado a final ILS X-Ray, reporte utilizado no localizador. Foram 995, autorizado ILS X-Ray, só para estabilizado no localizador. Então, 35 no site, está seguindo o tráfego 12 horas e 7 milhas, desça para 3000 pés, QNH no 020. 3000 pés, 1020. Gol no 804, desça para 4000 pés. Passa 1804. Gol no 804, confirme sua velocidade. 269, gol no 804. Gol no 804, tem condições de manter a velocidade 2509 até mais próximo de pelo para sequenciamento? Firme então, redução para 250, gol no 804. Então, gol no 804, mantenha a velocidade, high speed para 4000 pés, gol no 804. Mantenha a velocidade no 804. Reduza Vou no 804, desça para 3 mil pés. 3804. American 980, reduce speed to 230 knots, number 4 to approach. Respond to 230 knots, American 980. Number 7 no 5, reduza para 230 knots a velocidade. 230, vou 7 no 5. No 804, desça para 2 mil pés, já pode estabilizar o localizador. 2 mil, quanto era estágio, no 804? No 715, desça para nível de voo 050. 050, voo no 715. American 980, descendo 4,000 feet, que é 81020. 1020, quit the 5,000 feet, American 980. Firm 4,000 for American 980. 4,000 feet. American 980. 4,000 American 980. São 3597, reduza para 1,709, desça para 2 mil pés, já pode utilizar do localizador. Já seguiu um tráfego 2 horas e 5 milhas. 2 mil pés, pode estar no localizador, 3597. 1995, completa de aproximação, chame torre 118, desse momento. 1186, 1995. 2 Salvador, gol 1995. 1995, está molhada, vento 120 graus, 119, autorizado no posto, 120 na porta, volta, chegando. Tomara, colo embaixo travado, gol 1995. Visual com a pista, embaixo do lado, gol 1995. Vire pouso, estou no zero, gol 995, molhada, vento 120 graus, 109. Vire pouso, estou no zero, gol 1995. American 980, reduz speed 200 knots. 200 knots, American 980. São 3597, reduz a velocidade para aproximação, chame torre 118, décima meia. É, 18,6, 3597. 04 autorizado, final ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Reporta, reportaram a noite do pai. Oi, Salvador, bom dia, são 3597. LS completo, baixou e travou. 357, bom dia. Número 2 para pouso, informarei pista 10 molhada, livre. Ok, pista 10 molhada, aguardando que está livre, 357. No 715, vetoração para sequenciamento, curva direita para 230, limite ao localizador. Direita 230, limite ao localizador, mano. Medica 980, descent 2,000 feet, clear to final IRS, but search or localize. Clear to 2,000, clear for the IRS, American 980. No 715, desça para 3,000 pés. 3,000, vou no 715. Alfa, Juliette, portão 01, né? Alfa, Juliette, portão 01. Alfa. Realizador, 1804. 1804, complete aproximação, chame torre, 1-1-8, décima meia. 1-8-6, bom dia, 1804. Controle de Salvador, muito bom dia, isso é o Boa 897, frente da Índia, descida para 1-6-0, passando no momento. Gol 1897, acione identificação, autorizada a chegada bom, fidência para 4.000 pés, QNH 1020. 4.000 pés, 1020, boa noite, externo, trem checado, pista molhada. Sete no 5, reduza para 800 mais a velocidade. 200, no 715, curva esquerda proa 200. Esquerda 200, vou no 715. Leste para 04, 135, 17. Voo no 715, solicita proa 185 para evitar formações e, se possível, precisava reduzir. Inicie redução para 1709, está seguindo o tráfego da América com 160. Livre de junho para 1805. 1805 está reduzindo, vou no 715. América 9, Itiro Stabish on localize. América 9, Itiro Stabish on localize. 9, it's 0 contact tower, 118.6. 118.6, American 982, good morning. Good morning. American 980 on the ILS, 410. American 980 report Alta Marca, then get line to look. We'll call you Alta Marca, Marca 980. No 715, para interceptar o localizador, cuja esquerda para o 160, reporte habilizado, desça para 2000 pés. 2000, esquerda 160, autorizado RF, do 3171 no Guarulhos, 300 VP Zulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 120.8, aciona 5044. Tava 300 para São Paulo Guarulhos, decola no zero, direito da Euleda, após DCT Bridge, 5044, transpon 208 no controle, 3171. Reporta, pois, 04, Solas 43, livra direito, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, gol 804. Mega 980, the auto marker. 980, check land gear, wind 130 degrees, 10 knots, runway wet, glitch lanes, runway 10. Clear plan, runway 10, Mike 982. Mike Charlie Yang, confirma o fato que se encontra em Sandu. Confirma, a Boeing? Guarda a combinação, Mike Charlie Yang, confirma a radial ideal 6. O 1715 estabilizado. Estabilizado no localizador, voo no 715. 715, chame torre 118, decimal meio. 26, voo no 715. Aguardando a informação, Martinho. Estabilizado no localizador. 2000 pés autorizado, repassará estabilizado no localizador, voo no 817. Salvador, eu vou no 715, 4 milhas para o Rio de Janeiro, abaixar de canto. Vou no 715, número 2, o Marinho está livre. Uma olhada. É, deixa eu dar uma olhada, aguardando, vou no 715. Cuidado no meu pé, saudou, saudou, decola a pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 120.8, acionado 0121. Laeto, reporta para o táxi, livre sinal, marque a linha. Canan 80 on the ground at 47, leave by right and approve text via Alpha Juliet Gate 11. Roger, Alpha to Juliet to Gate 11 America, 982. Roger, 107, bom dia. Aeronave curta final no zero, taxia para a pista ou aguarda na, no grave para a decolagem? Sim. Se alinhar com o livre táxi, pode continuar. O voo na 705 chega a trem de pouso, vento 130 graus, 119, autorizado pouso, pista 10, molhado. Autorizado o pouso na 1-1, fica molhado, voo na 705, passado checando. Controle, voo na 897, poderia pro Atuna? Né? 897 tem condições de aproximar e pousar na proa de Duna? Afirmo. Autorizado final em LS, após autorizado o localizador. Obrigado, tem um núcleo de uma formação bem em cima de pelo. Tem. Altura 07. Esperando a colagem 49, Guardião 07, controle 0.8. Thank you. Autorizado ingresso, porta na helicóptero, mantenha a linha, que eu quero um certo. Controle, aguarde 107. 107, mantenha-se em condições visuais na linha da linha do litoral 500 pés, cheque seu transponder, não recebo o mesmo. Agora acionado Alpha Charlie, o guardião. Rádio 07, recebo o modo alfa, reporte na final com a Dina. Certo. No 5 solo de 50, taxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, no 5 solo de 50, Salvador, mais que a gente na 107 pronto.